chegando em casa, na minha mão um copo de cachaça. Mas a realidade agora vai doer quando eu entrar no quarto e não ver. E aí? Quero cachaça, quero a receita pra esquecer o amor dessa sujeita. Pago dobrado pra quem quiser, a fórmula certa pra esquecer. Cheguei na balada, já fiz amor, bebi o uísque, já tô na cachaça. E a cabeça pensando em você, já fiz tudo e mais um pouco. Estou quase louco e esse meu prazer ainda não consegui te esquecer. Cheguei na balada, já fiz amor, bebi o uísque, já tô na cachaça. E a cabeça pensando em você, já fiz tudo e mais um pouco. Estou quase louco e esse meu prazer ainda não. Quero cachaça, quero. Tô na cachaça.